Boa noite, decadente! Salve, salve! Hoje não tem vinheta, hoje é direto. Boa noite, seu corneta. Boa noite, coelhada. Com alegria. Eu tava comentando com um amigo Henrique que já tem a música trilha sonora dona, o Nenenenem. Nenenenem. Nem Suminas, nem Mineiro e nem Libertadores. O que virá depois? Nenenem, né? Já passando neném. Em branco. É isso aí, é o que vai acontecer. Nos cobrem no final do ano, viu? Nos cobrem no final do ano, porque essa previsão vai se cumprir. O Ruralito costumava ser a alegria de certos clubes de Minas Gerais e nem isso vai ter Já não sido. vale nada. Ah, porque Campeonato Mineiro não vale nada. É, para quem não ganha, não vale nada mesmo, não. Na entrevista hoje perguntaram qual que é o melhor time de Minas. Claro que é o América, foi o Ué, campeão. óbvio. Não Campeonato perguntou qual. é disputado com essa função, né? De determinar o melhor. Me perguntaram quem tem o melhor elenco, quem tem a camisa mais bonita, quem tem o melhor CT. Não, é o melhor time, o melhor campeão. É o campeão. Logo. Então, é isso, senhores. Hoje estamos só eu e o Corneta aqui. O menino Alisson não pôde participar. Até por essa razão, então, não tivemos a vinheta de abertura, já que o Alisson é o nosso controlador de som. Mas chega junto, vamos falar do jogo de ontem. Essa vitória deliciosa, essa classificação sobre o Bahia. Hoje vai ser Diga. tipo aquela rapidinho no estacionamento, né? Papu, né? Como é que é? Hoje vai ser uma rapidinho no estacionamento, cara. Papu, Isso, cara. que delícia, hein? Isso aí, que as nossas esposas não nos ouçam. Mas vai ser. Ai, ai, ai. Enfim. Decadentes hoje, drops. Né? Rapidjacks. Só para cumprir tabela mesmo, porque a classificação já está garantida. Então é regulamento debaixo do braço, vamos cumprir tabela. O programa hoje vai ser mais limpo. Até porque o jogo de ontem foi difícil assistir. Eu, como eu acho que a maioria dos. Não, possível, tão possível quanto que eu assisti. Eu devo ter perdido uns 10 ou 15 minutos de travamento da transmissão do streaming Tabajara que eu arrumei aqui, mas eu acho que a maioria que assistiu o jogo foi no mesmo streaming, né? Aquela maravilha que você olha para a tela e não sabe que jogador, quem que é quem, você só identifica o E olha que goleiro e eu olha tô de lá. laranja, né? Pois é, aí fica meio difícil. Eu ainda joguei a transmissão na TV para assistir para ver se melhorava um pouquinho. Eu só vi quadradinhos maiores. Mas foi bom, deu para ouvir a narração, deu para ouvir os comentários da TV Bahia, que aliás, muito bom. Você via que eles estavam torcendo para o Bahia, claro, mas você vê uma diferença ali, né? Não há menosprezo na voz do narrador e dos comentaristas, como a gente costuma ouvir nas transmissões dos mineiros. É curioso isso, não? Embora torça Não, é contra, você vê o normal, né? respeito. É, pois é. Mas enfim, é sempre bom Ah, ouvir a mas o Bahia transmissão tá de jogando. fora. Mas o Bahia tá jogando com o É, campeão mineiro, né? Não era com o vice não nem em era quarto qualquer lugar. coisa. Exatamente. Então foi isso. Foi Então. um joguinho gostoso de ver. Foi tranquilo, Angustiante? foi favorável. Não, Ou não. Quando o jogo do América não é angustiante, seja, eu te tá no devolvo a padrão. pergunta. Se saiu com a vitória, saímos no lucro. Galera que tá chegando Basicamente, aí, que já concordo. tá assistindo. Quem quiser, já clica aí no Perguntas e Respostas, que a gente vai estar acompanhando aqui. Se quiser fazer Vai tá, algum comentário. não. Ah, eu estou acompanhando aqui, fica tranquilo. Não faz Eu tô com comentário meu no Danone YouTube, que aqui. aí eu não vou ver, não. Mas entra aí, tem um botãozinho aí com. O que é isso? É uma aspas gigante, eu acho. Clica nele aí, tem a área do programa, tem uma área aí de perguntas e respostas. Participa que a gente está aqui. Bom, vamos começar falando da escalação de ontem, né? Departamento médico estava abarrotado. Jogar na Copa do Brasil, não é isso? Porque ele jogou pelo Juventude contra o não sei qual time da Paraíba, alguma coisa assim. Eu acho que o América deveria contratar o Eduardo novamente. Ele tem condição de jogo agora, cara. Então, tem até um Eduardo que estão dizendo que está vindo aí, né? Eu tô até com o nome, que eu tô com trauma do nome. Tô até com medo. Mas vamos ver. Esse aí parece que pode jogar. Ah, bom. O América entrou ontem com João Ricardo, Arthur, Alisson, Suelton, Danilo, Leandro Guerreiro, Claudinei, Hernandes, Osman, que machucou no primeiro tempo, entrou o Sávio, e o Rafael Bastos, que depois deu lugar ao Borges por conta da expulsão do Arthur. Então, na recomposição da zaga ali, entrou o Roger e o Thiago Luiz lá na frente. Thiago Luiz saiu também, não? Ou eu estou confundindo? Saiu o Thiago Luiz ou o Rafael Bastos? Eu não sei, não assisti o jogo. É Eu isso aí, você não tô de assistiu, né? zoeira. Eu lembrei disso agora, que você não assistiu o jogo. Ai, ai, ai. Enfim, gente, Teve esse povo no campo aí. O América. Eu vou começar. Bom, eu vou começar pelo mais óbvio. Você não assistiu o jogo, mas você sabe. Quem foi o bala do jogo? Eu queria que o Alisson estivesse aqui. Eu queria, para esfregar na cara dele, que não foi o João Ricardo. Nossa, mas foi. Não foi. Foi o Suélito. Por quê? Foi o Suélito que fez o gol. Só porque ele fez o gol mais importante da carreira dele? É absurdo. Não, eu vou discordar. Porque o João Ricardo, ele impediu pelo menos 7 gols. Só então, porque o João Ricardo... Se o um do Suélito entra e o João Ricardo não pega esses 7, e 7, eu tô falando de 7 grandes defesas, dá o quê? Dá 7-1, o placar mais humilhante da história do futebol. Não, a grande verdade é que o João Ricardo tá pegando até Wi-Fi ultimamente, né? Ele pegou 3 redes de pé do estádio lá, né? O pessoal os baianos estão reclamando, estão roubando o sinal de internet deles, cara. Porra, velho! Foi isso que eu ouvi também. Até o Wi-Fi o João Ricardo tava pegando ontem. Ai, meu Deus. Mas enfim, bom, você quer votar no Suélito, eu vou respeitar o seu voto, mas... Mas o Alisson empatou o João Ricardo, tenho certeza. Pro seu Alisson. Eu votei no João Ricardo aqui, então pronto. Só tem o Alisson, não vota hoje. Ah, mas ele vota, mas ele vai vir no próximo programa e vou querer mudar a bagaça. Não, fica tranquilo. Tal qual o senhor não votou no jogo contra o Red Bull, o senhor não estava presente, dessa vez é ele que não vota. Bom, e eu vou votar sozinho então. Sou eu que voto João sozinho. Vou deixar pro final então, porque eu não pensei nisso ainda. Não, no João Ricardo eu voto pro Bala. Eu digo pro Colatina. Ainda não decidi, não. Até o final do programa a gente decide. Bom, é indispensável dizer que desta vez, ao contrário da mística, fomos ajudados pela arbitragem. Protesto. Pois é, o senhor só viu ali os melhores momentos, né? Nem isso. Nem isso? Não vi nada, não vi erro de nenhum a favor da gente. O que você está fazendo aqui hoje? Batendo ponto? Só para me deixar falando sozinho, né? Isso é companheirismo, claro. Tá certo. Importante é voar. Mas nós somos favorecidos. Então nós tivemos dois lances capitais. O primeiro no próprio gol do Suélito. Ele é debatível? É. Aquela bola ali foi uma bola dividida, a bola que chegou no pé do Suélito, era uma bola dividida. Depois da dividida, a defesa do goleiro em si, ela não tiraria o impedimento, mas o toque tenha sido mais do zagueiro, aí sim tiraria o impedimento, mas foi uma bola dividida. Eu acho que, no final das contas, foi o jogador do América que toca a bola para o Suélito, sim. E ele estaria impedido. Mas não é aquele lance que assim, nossa, impedimento claro, juiz ladrão, vamos começar as teorias de conspiração porque o Bahia está sendo prejudicado. Não, peraí. Existem erros que são absurdos, como certas semifinais do Campeonato Mineiro, onde o jogador do América leva uma voadora e nem cartão amarelo é apresentado. Existem os lances de gol, de jogo, que de fato são de difícil interpretação. Tava um bololô danado ali na pequena área, você tinha pelo menos o Suélito cabeceando, o cara que tava marcando o Suélito, o goleiro, quem que tava fechando ali, eu não consegui ver, foi o Alisson, cruzou, quem? Não dá pra, a imagem é muito ruim, cara. Não consegui ver quem era, na transmissão eu não vi, depois nos replay também não consegui identificar quem que tava ali. É o quadradinho laranja. O pior que eu vou chutar, que era o Bruno Sávio, viu? Não sei. Enfim, tava naquele bolo lá. Então você tem pelo menos 6 jogadores dentro da pequena área. O próprio Suélito e o seu marcador obstruem a visão do Bandeira para saber quem foi que tocou na bola, quem que não foi. E aí o Bandeira no máximo viu um jogador do América e um do Bahia chegando, sendo que a trajetória da bola era mais condizente com o jogador do Bahia tentando fazer o corte do que com o jogador do América tocando. Eu vi um ângulo só várias vezes e eu não consegui. Qual ângulo você viu? O ângulo aberto ou de trás do gol? Aberto. O aberto. Né? Eu não consegui identificar quem toca na bola. Exatamente. É muito confuso. A câmera que dá para ver quem toca na bola é na câmera de trás. Só que o bandeirinha não tá na câmera de trás, né? Então... Exatamente. Nem o bandeirinha, nem o árbitro estão na câmera de trás. Né? Uma coisa... Os dois têm. A gente pode debater se vem ou não o uso do VT no futebol. Eu até sou favorável. Mas realmente ali era um lance difícil, gente. Era muito complicado. A gente aceita, a gente reconhece que fomos, sim, beneficiados. Mas era um lance difícil. Outra coisa, recomendação da FIFA, na dúvida, é pró-gol. Ninguém isso. lembra disso. O Bandeirinha ficou na dúvida, o gol é a favor do gol. Isso. Tudo bem que contra a América nunca é a favor do gol, mas dessa vez foi. Dessa vez, felizmente, foi. Então, os teóricos das conspirações aí vão me desculpar, mas por mais que eu entenda, dessa vez eu acho difícil ser tão assertivo. Porque do contrário, gente, vamos lá. Ah, o juiz quer prejudicar o Bahia. Quem leu a coluna do Juca Kfouri hoje, viu que ele tenta colocar isso, né? Bota flenha na teoria da conspiração de que o Bahia teria assinado com a outra emissora, com o Esporte Interativo, e que por isso ele estaria sendo prejudicado a mando da Rede Globo de televisão. Muito bem, eu não descarto. Teorias das conspirações têm esse problema, né? Elas explicam a coisa muito bem. Mas se o juiz, então, estava incumbido de prejudicar o América, ele acaba de validar um gol do América em posição irregular. E, bom, o América ainda pode ser desclassificado, nada está certo. O Bahia tem mais volume de jogo na partida. O Bahia criou as melhores, até aquele momento havia criado as melhores chances de gol e desperdiçado várias delas. Então, aí o cara vai e me expulsa o Arthur. A expulsão do Arthur, de fato, ele acaba acertando o atacante do Bahia, o lateral do Bahia ali, pega o cotovelo dele, pega no rosto do cara. Mas ele não fez intencional, não foi aquela cotovelada assim, não foi nem igual aquela do Leonardo na Copa de 94, sabe? Foi um lance que assim, os dois estavam subindo para disputar uma bola no ar. Foi uma coisa meio acidental, não foi uma coisa assim, de agressão. Bateu, foi imprudente, era para cartão vermelho, tudo certo. Mas não é aquela coisa assintosa. Se o cara quisesse dar um cartão amarelinho, ninguém ia ficar achar muito absurdo também, não. Passava, entendeu? Mas não, o cara expulsa e deixa o América com 10. O América passa 30 minutos de jogo com 10 jogadores em campo, né? Povo, não podemos esquecer isso. E aí você vai ter, depois, o outro lance, que eu também concordo, houve um erro da arbitragem, mas que também era um lance bem complicadinho, que assim, há o pênalti. Como é que acontece o pênalti? O atacante do Bahia vem entrando na grande área e dois defensores do América vêm imprudentemente saindo da grande área. O encontro acontece, eu medi, 5 pentelionésimos dentro da área, numa ação que está em movimento, numa jogada que está andando, não era uma jogada estática nem nada. Dois saindo, um entrando. O choque acontece no meio. A bola termina do lado de fora. O cara marcou fora. O cara marcou falta do lado de fora da área. Em ambos os lances. E isso, em ambos os lances, sabe quem também errou? A narração, que era de uma TV baiana, que, como eu disse, estava, sim, claro, naturalmente torcendo pelo time da sua cidade, e que nos dois lances errou na primeira interpretação. No pênalti, achou que tinha sido falta fora da área. Só depois, no replay, muito aproximado, é que pôde dizer que não. O lance aconteceu dentro da área. E no lance do gol, então, os caras viram o replay de fora, que foi esse que você viu, Cláudio. Viram o replay de trás do gol, né? Aquele replay que passa logo depois do gol. Passou o replay ali 2, 3 vezes. Os caras, não, acho que foi. Foi gol legal. Beleza. Fica uma duvidazinha aqui, mas, olha, não dá para falar que estava impedido. Lá passados 15 minutos, em que a galera, porque a gente esquece às vezes que tem, a emissora tem outras pessoas trabalhando por trás, né? Então, quem tá lá na produção, tá assistindo lá as 500 vezes, quadro a quadro, ampliando a imagem, vai pra cá, vai pra lá, vira a câmera, etc e tal, e chegou à conclusão de que tava. Aí passa no ponto do narrador, o narrador, vamos ver o lance de novo. Aí, de repente, o narrador e o comentarista tem já a informação de que de fato estava impedido e mostram o lance mais algumas vezes, explicam o lance e a gente consegue ver que estava. Você ia falar, Cláudio? Não, é isso mesmo. Eu nunca reclamei de arbitragem, não adianta. É o que eu falo aqui no Campeonato Mineiro, a federação não rouba. Eu acredito na ruindade mesmo. Eu acho que é maior que a vontade de ajudar é a ruindade do povo. Eu acho que a arbitragem nacional é muito ruim. Tira aquele caso, aquele cara que deu o título pro Corinthians lá, eu esqueci o nome do Bocó também. Que não era só ele, né? Uhum. Não. Aquilo ali foi claro, foi provado. Mas nunca provaram. A gente, como torcedor, é tudo idiota, fica reclamando, porque a gente é torcedor idiota. Exatamente. Essa é a frase da noite, gente. Anota, a gente é tudo idiota. Mas é verdade, a gente fica reclamando porque a gente é imbecil. É, eu acredito na ruindade, eu acho que ontem, claro que eu estou mais do que enviesado para acreditar que foi ruindade, não um complô qualquer, mas eu sei que os complôs existem, eu acredito que eles existam, mas nos lances de ontem, eu não acho não, sabe? Porque fora esses lances capitais, o juiz não estava invertendo falta, sabe? O juiz não fez mais nada. Se esse cara, então, estava assim, iluminado de prejudicar o Bahia e conseguiu em dois lances importantes fazer isso e não fez em mais nenhum momento, não teve um impedimento mal marcado. Não expulsaria o nosso entendeu? Pelo contrário, teve impedimento do Bahia que a jogada seguiu, o cara chegou sozinho na cara do João Ricardo e bateu para fora, entendeu? Então, eu não consigo ver esse complô, não. Errou duas vezes, dois erros gravíssimos, mas o complô... pegando todo da partida, eu tenho dificuldade em enxergar. Você ia falar, ô Cláudio? Tô só de não, não. É isso mesmo. Eu não concordo muito com isso, não. É porque, assim, se ficar... É porque a arbitragem é ruim, erra pra todo mundo. Entendeu? Uhum. Não tem jeito. Ficar esse chorar... E chorar a arbitragem também não volta gol impedido, não volta anulação de gol. Entendeu? Bom, mas é bom. O América esse ano, pelo menos, aprendeu muito e não reclamou da arbitragem no Mineiro. Nenhuma vez, entendeu? Ajuda, que a arbitragem vai com mais boa vontade para trabalhar com você também. Ah, eu vou precisar com a bosta que tinha que ficar reclamando de obra para ele, isso da hora. Aí o cara já vai azedo, uhum. Esperando os caras encher o raio do saco, sabe? Exatamente, tem essa também, né? O cara já vai todo armado também. Aí você, querendo ou não, você força o cara a errar até mais, que o cara não pode errar. Você tira o dia do cara errar e o cara fica mais puta, mas se eu errar aqui, já vi a falação segunda-feira. Aí ninguém me defende, aí só eu que tomo na bunda, já viu que negócio, né? Não, toca o bonde, é isso mesmo, fazer o quê? Deixa o pai reclamar. Ninguém mandou assinar com outro canal. Alô? Prejuízo. O Bahia perdeu o gol até não poder mais, né? O Bahia gastou, perdeu completamente o direito de fazer gol naquela noite. Alô? Alô? Caiu? Caiu. Vendo, meu filho. Você não tá me ouvindo, não? Tô não, ficou mudo. Eu achei que me derrubaram aqui. Não vai ter golpe. Alô? Caiu de novo. Terra chamando? Ou? Oh. Seguinte, eu vou cair propositalmente, eu vou voltar pra gente continuar a conversa. Segura a onda aí. Não, vamos. Eu vou contar uma anedota. Eu só peço contar piada. Pior de tudo é isso. Vai lá. Alô? De final, alô? Rola novo sorteio. Ah, voltou. Ah, então tá. Depois disso aí, novo sorteio nas oitavas e vamos ver o que cai pra gente. Não é o Fortaleza, não? Não, na próxima, né? Ah, tá. Próxima rodada, isso. Próxima rodada do Fortaleza. Depois da terceira, eu já tô passando Fortaleza. Aham, eu lembro 2003, Fortaleza. Super tranquilo, de boas. Mauro Fernandes, primeira passagem. Olha aí. Depois da terceira, aí é oitavas e aí é novo sorteio. Não tem mais muito comentar do jogo, não. Você tem, Cláudio? Não. Eu já tô a fim de finalizar o dia também. Vamos finalizar o programa. Eu, Colatina da rodada. Podemos? Alô? Oi. Caiu de novo. Vamos lá pro Colatina de uma vez, já para finalizar, tudo ficar feliz. Vamos, Colatina. Colatina. Fica até difícil votar em Colatina. Deixa eu. Colatina da semana sou eu, que não vi o jogo e tô falando bobagem. Isso! Pronto, eu acho justo. Não deu para ver direito o jogo. Talvez votaria no Arthur, que complicou um pouquinho com a expulsão. Mas o senhor que não assistiu o jogo e tá aqui falando bobagem, tá mais merecedor que o Arthur. Então nós temos unanimidade hoje, olha que maravilha. Não, mas eu acredito que o Alisson vai contestar a unanimidade de novo. É o papel dele, é esse, contestar a unanimidade. Ô, gente, hoje é só, a gente só vem cumprir tabela mesmo, é rapidinho, paipola. No domingo tem programa, domingo 8 horas da noite, depois do jogo contra a Chape, 8 horas, que está sendo o nosso horário de entrada todo domingo, então a gente volta, o Alisson vai estar aí. Devem estar com a gente o Marinho e a Mariana. E aí a gente vai repercutir também as outras novidades da semana, contratações, chegada ou não do menino do Corinthians. A gente espera a poeira baixar e as coisas se definirem e a gente chama. Então, para domingo, a gente volta e a gente conversa mais uma. Não é isso, Corneto? Falou, doutor. Isso mesmo. Só alegria, não use drogas. Tá bom. Tchau. Valeu, galera. Domingo, falou, a gente faz um programa decente. Abraço. Valeu, tchau.